machucado, tão dolorido e assustado, que nem notei os seus encantos tantos. Lembra, foi sua mão audaz e leve que foi tirando-me da febre, que foi tirando-me do corpo morto. Lembra que eu estava em carne viva, com uma dor definitiva, de um amor mal acabado, ah, de um amor bem mal amado. E aí filtrou em suas veias todo meu sangue envenenado, e desde então estou curado, creia. Lembra que eu estava em carne viva, com uma dor definitiva, de um amor mal acabado, ah, de um amor bem mal amado. E aí filtrou em suas veias todo meu sangue envenenado, e desde então estou curado, creia. Lembra.